chegou e me notou. Fingiu que eu não sou nada pra você. Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ter. Agora você vem me procurar. Eu sei, cê tá querendo é já. Me esnobou e mudou de ideia. Me deixou olhando pra plateia. Ei, psiu, beijo, me liga. Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída. Ei, psiu, beijo, me liga. Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída. Te encontro na saída.